Fala, turma do Bom Dia Azul 4299. Azul 4299, contato Real Megalite, Mateu 360, saída. Não. Para o 360, saída da autoriza, era presente pro de Leda? Está autorizado na Delta, temos o 309 na saída. Sim, mantendo a Delta então, 4299. Número 5173. Autorizado Curitiba no 380 via Abruzulo 44, decola da 10 curva direita, é o Leda, nacional 5173, 1308, ao controle da 389. É o Leda, posse Eudes. É o Leda, Eudes, 59. Correto, chão, puxa, pega o estacionamento. Voz de pista aviso 3486, completo sinal, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 6225 para o início de táxi. POP de 8080, alterna Goiânia, 4 horas e 40 de autonomia. 225, táxi à direita, Índia em alto, ponto de espera da 10 torre, 186, altímetro 10 no 9. 76225. Controle Salvador, vou passar o Atalho Matango. Prossiga, Atalho Matango. Decolou de busca vida, com destino a Salvador 3, está mantendo 500 pés no litoral. Quantas pessoas a bordo? 5 a bordo. Responde alocado. 0143. Controle 120 decimal 8, transponder 5164. Chanel via 312, autorizado Recife, nível 350, via Truísque 58, decolado 10, com curva esquerda, perfil Puca, Aracaju. Controle 208, transponder 5164, o Chanel 6312. 6312, protegimento correto, chama pushback, acionamento. Chamarei, obrigado. Ok, chame agora a Torre Salvador na frequência 118.62. Calma. Controle Salvador, agora 923, passa 2500, na Dael, bom dia. Isso, autorizado do voo local, 1.000 pés, via corredor Axé. Decolada 17 com curva direita. Controle 120, decimal 8, transponder 0116. 25 no ponto de espera da 10 pronto. 6225, manter ponto de espera da 10. Quem manter espera no 10? Pelo Atalho Matango, helicóptero. Prossiga, Atalho Matango. Para a vertical de Buraquinha, mantendo 500 pés, para cruzamento do canto e prosseguir para Salvador 3. Atalho Matango, mantém a posição. Calma. 302, já do ponto de espera da... Okay. Chanel 6309, pode prosseguir na descida, 4? 2000 pés, ajuste 1019, informe estabilizado no final do procedimento. Obrigado. 2019, reportar estabilizado, ou nada. Baião 02 autorizado pro Noroeste, vento 120, grau 099. Autorizado, Eduardo, Baião 02 pro Noroeste. Tá, para o pronto. Posição 13 para puxa, acionamento. Confirmando, trip 5221, na remota Euro 3, autorizado para pushback acionamento, chamando o táxi. Desculpa, é 5221. Camarada para o táxi. 0 azul, 42 na base. Aguarde. Número 0503, autorizado, chama ataque. Valeu, Tóquio, número 05. Direita de transmissão, 121, décimo 9. 1219, direito, 3486. Guardião 02, chame controle, 120, décimo 8. 1208, guardião 02. Passaré 6225, ali mantém cabeceira 10. Alinhar e manter, cabeceira 10, 6225. 3486, ali Fox. 3486, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05. Está motorizado o cruzamento da final do 35. Tá. Vale 02, confirme em destino. O departamento de polícia técnica, é lá no centro da cidade. Certo, mantém 510, ajuste 1019, condições visuais, na escuta. Visão 510, na escuta, 08. November Alfa, autorizado voo local, nome UPS, corredor forte, decolando a 17 com curva esquerda. Controle 120, decimal 8, transponder 0171. Litoral, não recebo seu modo Charlie. Na escuta, controle. Ah, na escuta, Lima Tava, chama lateral. O Oceano M311, informa o tráfego a 500 pés, o helicóptero, um Alfa 050. Aí irá interferir com sua aproximação. Ah, obrigado. Olá, olá. Chama agora o centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 13325, agora. 2 minutos. 20, o senhor vai demorar ainda porque o tráfego do 09 já chamou. Você tem condições de agilizar ou prefere iniciar depois? Não, por favor. Não consegui copiar. Estamos por iniciar. Gente, vai iniciar o 5221, gente. 3859 está totalmente pronto, senhorita. O trip chamou na frente, ele já falou que já vai iniciar. Ainda não venceu a autorização dele. Então você tem que aguardar, o número 1 para iniciar. Sim, aguardar. A 3486, está faltando o balizador? Já chegou, senhorita, obrigada. Gente, pai. 605, 163 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Campinas para o tanque. 1605, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de escada 10, torre 1862, altímetro 1099. Índia e Alfa, 108-62, igual 605. Torre, Salvador. Muito bom dia, 6319 na Lua de Chané, aproximação do ILS da 10, baixa de checado. Chané 6319, autorizado para registro 10, vento 1-10 graus, 10 noite. Ok, delivery, pouso na 10, 6319. Guardião, visual com PPT. Sente, frequência livre, informe para regresso. Bravo, que Luiz, autorizado táxi, 70, sessão da 17, reporte pronto. Bom dia, agora no 605, ponto de espera da 10, pronto. Bom, no 605, sente, mantendo ponto de espera da 10. Mantenha, agora no 605. Cinco, dois, um, com 5-3 a bordo, 3:30 de autonomia, Fernando Salvador. Para o senhor. Sectorizado, Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 10, torre 1862, altímetro 1099, strip 5221. Pessoal Juliette, torre 18612, strip 5221. 3859, autorizado, puxa, sanar, chama táxi. Toma táxi, 3859. Gol 1605, além mantém cabeceira 10. Diário mantém 10, gol 1605. Sete. Está livre de decolagem, não tenho tráfego formal no setor. Vou no direto do destino. November Alfa, autorizado o táxi, 70, sessão da 17, reporte pronto, informo, Itália 150, no ponto de espera. É 311, solo, 17, chame, solo, 121-19. 219, obrigado, Anola. Controle ao Oceaner 6225. Prossiga. Cruzando 120, possibilidade de proar e o Purga presente? Mantém por seu, a saída guarde ordenação. Certo, graças. Quem é antes da Julie? Mantém por 5221. Tio Luiz, autorizado a alinhar, reporte pronto. Cabeceirão no teste. Tripo 221, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, tripo 5-10-2-1. Bom dia, Web 6729, autorização para Guarulhos. Objeto 6729, autorizado Guarulhos 360, Upper 116. Decola 1-0, curva direita da EL, Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5403. Confirmado o transponder, por gentileza. 5403. Nível de voo 360, decola da 1-0, da EL Leda Bridge, transponder 5403, controle 20, decimal 8, web 5729. Confirma o nível? 360. Confirmativo, o treinamento correto, só um puxamento para falar mais. Chama a web 5726729. Para o táxi, eu tenho 3259 com 136 a bordo, 4 horas e 40 até na campina. C3859, táxi autorizado, Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 1-0, Torre 1-8-6-2, altímetro 1-0-1-9. Índia e Alfa, ponto de espera 1-8-6-2-9. Agora, eu chamei 2 Salvador na frequência 1-8-6-2 e solicite direto a mesmo. Sou Lima Tava. 0 graus, 1-9. Livre de decolagem, 35-2-2-1. Faz o aeronave da companhia, retaguarda, puxa, aciona 04, chama táxi. Chama na posse, aeronave da retaguarda, 03304. Já era 6-3-1-1, dá pra fazer a aeronave da TAM, taxiando no pátio 1, após ingresso, Juliette, portão 1-0. Ok, tô observando a Airbus, após a posse segue para o 1-0, ou 6-3-1-1, obrigado. Chama controle, 1-2-0, decimal 8. Uma 8, transponder 0125. 5221, decola 221, chame controle 120, decimal 8. 8. B? Olhe Salvador, trip 5221, passando 800 pés. Sim. Tipo 221, contato da decolagem, sube mantendo 200, sair da árvore. 200, sair da árvore, 5221. Fica 3304. Objetivo, um só, ele já livrou a retaguarda, pode puxar e chamar táxi. Ok, vamos iniciar. Para 1-0. 888, acione. Identificação, décima 050, chegada à área, ajuste de altímetro 1-0, 1-9. Na posição, prosseguindo para a final, ali, ponto remar. Hotel Lima Tango, ciente, reporte, salvo controle. Salvo. Pro 5, bom dia. Mike com Delta, Lívia Somar, chame pronto para ataque. Meu pés com seus usados corrida da na escuta, informe através do farol da barra. Oi, pode confirmar se é a fé do Mondão Fatiale aí do Hotel Limatango, a chamada 0143? Lima Tango, afirmativo, 0143. Alfa Charlie. Alfa Charlie, Alfa Lima Tango. Obrigado. Alfa Lima, tem cabeceira 1 no 7. 3859, autorizado da colagem, pistão no 0, vento 1 no 2, 0 graus, 1 no 1 no 2. São 3859, decolagem 25, chame controle, 120, décimo 8. 208, boa. Muito bom dia, tá 3859. Contato rolar decolagem, 1 até 380. Bom dia, Toledo. Letra, vai voar, tá 3859. Autorizado à direita, índio em alfa, ponto esperto no 0, torre no 862, altímetro no 0 no norte, 3304. Copiado, altímetro no 0 no norte, 3304. 25 no 3325, no B05. 1 no 0 graus, 1 no 9. Autorizado a decolagem, índio em federal. Mantendo 150, 13 milhas para Mari. 1888, desse mantendo 050, chegada a Mari, ajuste de altímetro 10119. Até o 050, chegada a Mari, 10019. Sim? Confirma em pessoas a bordo. Tempo para estimado de pouso e autonomia. Estimado 1300, 05 a bordo e autonomia de 2 horas e meia. Tente. Confirmando sua aeronave, é um Alfa 50? Alfa CA 50? Alfa CA 50. Alfa Delta autorizado, Aliança Sinal 7, reporte pronto. Vila Novembro, solicitou o cruzamento do campo. Vila Novembro, Alfa 5, está no controle, 120, décimo 8. Controle, 1208, Vila Novembro. Corre. Tan 3304, pronto para a linha decolar. Tan 3304, ali mantém cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10, tá 3304. Solo, estaciona 6312, estacionamento, posição 11. 6312, posição 11, autorizado, chama pro táxi. De posicionamento, estaciona 6312. Cuidado autorizado da colagem, pistão no 7, vento 110 graus, 122. Tan 3304, autorizado da colagem, pistão 10, vento 110 graus, 122. Autorizado alinhar e decolar da 10, tan 3304. Estima de retorno. Sete. E frequência livre, não tem tráfego formado, setor. Aqui é com o Delta da Fala 230, sem controle, 120, décimo 8. Delta, até agora. Sole, bom dia, papapá, Mike é com o Delta, decolado Salvador, Maraty. Mike é com o Delta, meu pai, condições visuais, cor do axé. Cor do axé. Guardião 02, informe 20 milhas afastado de Salvador. Tomará 20 milhas afastado, Guardião 02. Está mantendo 1 no meu pé. Controle, Mike é coberta. Tem a possibilidade de aprovar direto para Maraty? Autorizado, Mike é coberta. Controle, está 3304. Contato radar decolagem, sou Mateo 380, saída Caio, Anjo, Arbor. Arbor, autorizado 380, está 3304. Tan 3859, centro Recife agora, na frequência 1251, na alterna 13325. 251-3325, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o Channel 6319, informação 90. 6319, Guarulhos, copia? Não, copia, 6319, Guarulhos. 6319, autorizado Guarulhos, 360, 6319, decolada 10, curva de